Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, queridos! É uma honra, que alegria sempre estar aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, que é o Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. E para você, né, que já cola aqui com a gente, você já sabe que eu sou Joyce da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e sempre acompanhada pelos meus parceiros, parceiras e parceiros de núcleo. Dê um salve aí, queridas! Alô, alô, W Brasil, Tatiane Damasceno aqui, salve galera! Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, é a Fafi Prado falando aqui. E hoje também a gente tem a honra, né, de receber Natália Grillo aqui na nossa roda de discussões e bulimentos, né, que é pesquisadora das culturas negro-africanas e atua como produtora e educadora, desenvolvendo e realizando atividades para adultos e crianças em todo o Brasil. Idealizadora dos projetos AIO, Encontro Negro de Tradição Oral, Festival Instrumental Mulambo Jazz Agrário, Música e História Elegba Oyá. Também é sócia na produtora de animação Estúdio Roncó. Lançou recentemente a revista De Cheiro, publicação online que dissemina conhecimentos acerca das culturas tradicionais africanas. Dê o seu salve aí, querida Natália Grillo. Olá, bom dia. Muito prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite. E vamos embora. Querida, nós é que agradecemos por você estar aqui com a gente, compartilhando seus saberes, seus estudos, seu conhecimento sobre um assunto que eu acho espetacular. Roda a vinheta, querido príncipe. E a palavra como encantamento? Querida, vamos lá, dando o start aqui na nossa gira, né, no nosso terreiro de discussões e bulimentos, eu acho que a gente pode começar a falar a partir da sua vivência, né, do seu conhecimento, dos seus estudos, sobre a importância da palavra para nós, corpos, né, corpos afrodiaspóricos, vivendo essa desgraça coletiva de Maafa, né, a palavra como sopro de vida, a palavra como memória, a palavra como permanência das nossas existências nesse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil. Enfim, eu acho que a gente pode começar por aí. E o terreiro é todo seu, amada. Bom, a palavra, ela ganhou um outro significado para mim depois que eu comecei a estudar as tradições africanas e indígenas. Sobretudo as africanas. E aí a gente vai entendendo que dentro dessas tradições a palavra é o elemento de maior importância dentro de uma comunidade, na vida de uma pessoa, porque a palavra ela confere existência, ela constitui vida, né? Ela anima as coisas e as pessoas, né? Na tradição Bamana, por exemplo, do Mali, se diz que o Deus Criador, chamado Mangala, confere vida ao ser humano depois que sopra o seu hálito ígneo, né? Sobre a feitura alquímica que ele tinha feito ali para criar um ser humano. Então, nesse momento, a palavra é constituída e a troca de saberes entre esse grandioso Deus e o primeiro ser humano a existir, nosso primeiro ancestral, ou primeira ancestral, né? Inicia-se assim a grande cadeia da transmissão oral, que é uma ciência, a ciência da vida. Eu costumo dizer nos meus cursos e palestras que ser é narrar-se. Então, pensando na nossa dinâmica diaspórica, silenciada, apagada, invisibilizada, soterrada, falar, né, e ter consciência do poder da palavra. E aqui eu estou falando falar não somente essa fala vocal, né, mas falar em todos os sentidos, inclusive com o corpo, é fundamental. É uma questão de existência. É realmente incrível, incrível as suas palavras, Natália, porque eu estive pensando muito nisso ultimamente, sabe? A gente, não sei, mas assim, não sei se tá um pouco enraizado, né, nessa cultura colonial que a gente tem, da necessidade de escrever, né, não que não seja importante, é muito, né, mas assim, essa necessidade de estar o tempo todo nas práticas da escrita, a gente se pega, inclusive, enfim, manifestações artísticas se vendo ligadas a essa necessidade, né? E às vezes eu queria um pouco fugir disso, sabe? Dessa questão dessa escrita, né? Então, é um exercício que tenho feito ultimamente, assim, nas minhas práticas artísticas de grupo, de tentar sair um pouco dessa parte e trazer para a palavra, para a oralidade, para verbalização, né? E até mesmo para o corpo, como você mesmo fala, e distanciar um pouco desse negócio do papel e da caneta, sabe? E como você pensa que isso também pode ser importante a ser ressaltado no ambiente escolar, por exemplo, que eu acho que é um ambiente que muitas vezes castiga um pouco as nossas crianças, né? Com essa necessidade dessa escrita, né? Perdendo um pouco o valor, né, da oralidade dessas crianças. Enfim, como que você acha que a gente pode interferir, não, mas contribuir, né, nessa questão da palavra, do encantamento da palavra? Eu falo isso porque faz mais ou menos 10 anos que eu estou no ambiente escolar, formal, né, educação formal, e eu tenho percebido cada vez mais as crianças adentrando a escola e sofrendo essa pressão da alfabetização, da leitura e da escrita, assim, cada vez mais cedo, né? Houve um tempo, inclusive pela questão da reforma que aconteceu na educação, onde as crianças né, as famílias são obrigadas a matricular as crianças com 6 e não com 7, então o primeiro ano passa a ser, né, perde essa questão da pré-escola, então entra com 6, né, a pré-escola então é mais cedo ainda, e essa exigência, né, tanto da parte da gestão escolar quanto da família, de querer que as crianças cada vez mais cedo estejam alfabetizadas, e eu tenho me preocupado muito com isso, porque eu me vejo crianças de 6, assim, perdendo totalmente a ludicidade dentro desse ambiente. Enfim. Ótima questão. É muito importante a gente pensar que tradições que priorizam a oralidade desenvolvem uma outra forma de experienciar o mundo. Dessa maneira, a gente vai lidar com tradições onde as comunidades vão desenvolvendo ao longo do tempo uma capacidade de memória incrível, que nós, sociedades da grafia, né, não temos. Então, novamente eu vou citar aqui a tradição bamana, ela diz que a escrita é a fotografia do saber. A escrita não é o saber em si, né? O saber está na oralidade. E aí a gente pensa, por exemplo, na força da oralidade, quando a gente pensa em contos que lá na tradição africana existem há 1000 anos e as pessoas continuam recontando. A gente vai pensar também em ditados populares, provérbios, que são máximas, que em algum momento foram criados a partir de sabedorias do cotidiano e que a gente repete ainda hoje, muitas vezes sem entender a total dimensão disso. Então, eu, enquanto educadora, busco, quando estou perto das crianças e também dos adultos, falar muito e ouvir muito, porque para ser uma boa contadora de histórias é preciso ser uma ótima ouvinte, né? Mas desenvolver, incitar, sabe? Por quê? Porque a gente vai desenvolvendo esse tino da memória, e a memória afetiva, que tem a ver com cheiros, sons, espacialidades, cores, né, movimentos. Então é muito rico. Quando a gente pensa na escrita, ela é muito pobre. Inclusive, o meu esposo, que é um estudioso de espiritualidade e tarô, Sempre me diz que quando a escrita surge numa sociedade é porque a tradição oral já se vulgarizou, já está se perdendo. Então existe aí a necessidade da escrita para que esse saber seja registrado e que assim não se perca. Ou seja, a escrita vem de uma deteriorização da nossa mente e da nossa capacidade de governar as nossas histórias. Vou aproveitar e já vou atravessar a ponte aqui. Natália falou aí da sensorialidade, né, da memória afetiva, também da espiritualidade. E me vem, Natália, a memória da benzedura, né? Não sei se é esse o nome, mas das rezas, das bênçãos. E tem muito de uma musicalidade, né? De uma sensorialidade mesmo expandida aí, que é o cheiro da erva, o ritmo das palavras, né? E, então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa prática, né? O quanto essa prática também ela tem esse valor que atravessa o tempo, né? Esse valor afetivo tão enorme, né? De cura, de proximidade. E quando eu penso em palavra como encantamento, me vem essa memória, sabe? Da avó benzendo. Ah, muito bacana você falar sobre isso. Quando eu digo, né, que nas tradições africanas a palavra é considerada como um dos maiores elementos do universo, já que ela confere existência, já que ela confere vida, eu não estou falando de qualquer palavra. Então existe uma série de atributos que uma pessoa precisa ter, uma série de preceitos que ela precisa seguir e algumas determinações para que a palavra dela seja uma palavra de poder, né? Os iorubás chamam de palavras de axé. Então, geralmente são sacerdotes, são benzedeiras, são pessoas espiritualistas que estão em conexão profunda, né, com as outras... com todas as energias que atravessam, né, esse universo que a gente vive, que atravessa o nosso corpo. E essas pessoas vão trabalhar muito a partir do ritmo. O que você está falando da musicalidade dos rezos é porque é o ritmo, o grande agente que vai acionar o poder de encantamento da palavra. De modo que então a gente precisa ter ginga, né? A gente precisa ter a corporeidade trabalhada, a gente precisa entender dos movimentos para que as nossas palavras tenham poder. E sim, os rezos, eles são curativos porque são palavras. Eu não sei se respondi exatamente o que você estava perguntando, mas é isso. E aí, gostando da nossa dose de garrafada de hoje? Então daqui a pouco a gente volta. Foi na roda de capoeira que aprendi a recitar. Foi na roda de capoeira que aprendi a recitar. Eu não fui escravizada por ter sido fraca, fui escravizada por ter sido forte. Tão forte que liderei um exército de 10 mil e lutei contra a morte, mas senti o chicote segurado pela mão cruel que cortou a cabeça do meu pai e a igreja exibiu como troféu a cabeça do homem que me fez forte. Tão forte que eu não aceitei a morte. Fui sequestrada, estuprada, de princesa escrava, naveguei grávida, amarrada, navio chacoalhava, cheiro de sal na carne ferida exalava, nasci um reino, essa criança nasce anzala, pisei um solo onde eu não reinava, corri pro mar no desespero de querer voltar pra minha casa. E esse navio negreiro não para de balançar. Não sei pra onde vou e nem qual dia irei chegar. E esse navio negreiro não para de balançar. Não sei pra onde vou e nem qual dia irei chegar. Eu me vi cansada, abalada, uma carne barata, comercializada por peles mais claras, malditos sejam eles, seres sem alma. E quando minha sanidade me deixava, minha ancestralidade reinava em minha alma e eu gritava: me salva. E um caminho se abriu naquela mata. Ouvi mais gritos desesperados e corpos roubados caminharam do meu lado. Ouvi mais gritos desesperados e corpos roubados caminharam do meu lado. Formei um exército a caminho dos reinos de Palmares, desejo de novos lares, liberdade forçada, garantida na marra, meu quilombo é meu novo reino, e os meus não nascerão mais em senzala, e a luta continuou diária, de uma família de guerreiros, sou a matriarca, africana sempre será minha raiz, mas a África não é um país, sou do Congo, é de onde eu vim, Akwatuni, filha de Manicongo, mãe de Sabine, e avó de Zumbi, fui eternizada e ainda sinto as dores dos meus sofrendo a emboscada, cabeça arrancada, ainda sinto o luto de Dandara que chorando ficou ao ser capturada. Vida roubada, meu corpo fica, mas liberta minha alma. E caindo chorava, o corpo fica, mas liberta sua alma. O corpo fica, mas liberta sua alma. Aos meus, não busquem vingança, busque justiça, mesmo que vocês tenham que ser vingativos. Não esqueçam, vim do Congo, princesa Akwatuni, nunca terá desculpa pra escravidão. Não espere meu perdão, ainda os vejo com o chicote na mão. E esse navio negreiro não para de balançar. Não sei pra onde vou e nem qual dia irei chegar. E esse navio negreiro não para de balançar. Não sei pra onde vou e nem qual dia irei chegar. Acabamos de ouvir Akwatuni, poesia espetacular de Sabrina Azevedo. Sabrina é de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, é campeã do Campeonato Carioca de 2017 e em dezembro representou seu estado na competição nacional, ficando em terceiro lugar na semifinal. Foi criada em duas comunidades, o Morro da Caixa e o da Covanca. E Sabrina mostra tudo o que vive para tentar abrir a mente de quem fecha os olhos e se acomoda diante da situação em que o país se encontra. Sua poesia é feita de mulheres que a inspiram para inspirar outras. Gente, essa menina é espetacular, está disponível, ela tem um canal no YouTube, está disponível nas plataformas, bora lá, porque é demais. Olá, sou Ednaí, de Porto Velho, Rondônia, e escuto o programa Diáspora, A Cor da Nossa Cultura, entre encontros e redes. Salve, salve, queridos e queridas ouvintes do programa Diáspora. Aqui é a Fafi Prado, do Núcleo Niquimpa, e eu tô passando por aqui para recomendar a vocês que continuem firmes no combate à Covid-19. Lavar muito bem as mãos, usar álcool em gel e, principalmente, manter o uso das máscaras. É importante cuidar de você e cuidar do outro também. Ainda estamos gravando de modo remoto, mas esperamos que, em breve, todos e todas possam estar vacinados. Um grande abraço. Diáspora. Hoje estamos aqui com a nossa espetacular Natália Grillo, né, falando sobre a palavra, esse sopro de vida, de permanência de vida. E aí estamos indo já para as nossas considerações finais. Ah, eu sei, é muito triste mesmo, principalmente tendo uma convidada como a Natália para falar de um tema tão cheio de vida, tão cheio de axé. E querida, indo para as nossas considerações finais e já te agradecendo demais, eu não tenho palavras para te agradecer por esse compartilhamento, por estar aqui com a gente, né? Eu gostaria que aqui nessas considerações finais, você deixasse referências para a gente, sabe? Aonde mais a gente pode buscar mais, sabe? Além dos terreiros, né? Além dos nossos maravilhosos terreiros, né? De candomblé, de congadas, de maracatu, de carimbós, enfim. Aonde mais a gente pode, né, buscar para saber mais sobre essa questão da palavra, né? Da potência da palavra, da importância da palavra? Bom, eu que agradeço mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. Como dica, eu vou deixar uma leitura do Amadou Rampateba, o texto se chama A Tradição Viva, ele está online, é muito fácil de achar no Google, ele ali faz um apanhado muito bacana sobre o que é a palavra dentro da tradição bamana do Mali. Tá? E claro, eu acho que fundamental é experienciar, né? Nós somos povos de experiências, então terreiro, né? Maracatus, rodas de samba de coco, de tambor de crioula, aquelas coisas que a gente já sabe bem que o grande mestre Abdias chamou de quilombismo. Natália, querida, um agradecimento enorme por esse papo, por essa roda aqui, né? Mesmo à distância, a gente está em roda. E agradeço demais as referências e principalmente a inspiração que você trouxe. É, e que essas experiências aí nos levem, né, por caminhos lindos, por caminhos que possam expandir aí as nossas relações, né, a educação, a infância, que a palavra esteja aí com a gente. Tá bom, querida? Muito obrigada, um grande abraço. Axé. Natália, querida, muito obrigada pelos ensinamentos. Suas considerações a respeito do tema, assim, abrem muito a minha mente, né? E acredito que dos ouvintes também, das ouvintes, nós precisamos começar a exercitar essa ideia dessa desconstrução também nesse lugar, né? É muito importante. Obrigada, pessoal. Falou, valeu. Amores, amoras, que programa espetacular, né não? É isso, por hoje é só. Siga as nossas redes no Instagram, o Facebook, o nosso site. É isso, é tudo nosso, é tudo pra gente. Até daqui a pouco. Aos meus, não busquem vingança, busquem justiça. Mesmo que vocês tenham que ser vingativos, não esqueçam, vim do Congo, princesa Kwatune. Nunca terá desculpa pra escravidão, não espere o meu perdão. Ainda os vejo com o chicote na mão. E esse navio negreiro não para de balançar. Não sei pra onde vou e nem qual dia irei chegar. E esse navio negreiro não para de balançar. Não sei pra onde vou e nem qual dia irei chegar. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora.